Liberal. Rádio Liberal Limitada. Onda média. ZYI 533, frequência 900 kHz, Belém, Pará. Rádio Tocantins Limitada. Onda média ZYI 555, frequência 850 kHz, Cametá, Pará. Empresas do Sistema Liberal de Rádio. Sistema Liberal de Rádios. Liberal. 1 hora.